início de mais um show. Comandado por quem entende do assunto. E de Ricardo, o jovem DJ do Pará. Já tô na área! A partir de agora, ele é responsável pela sua diversão. Agora você vai dançar. Você vai dançar. Dançar. Vai começar o aquecimento, lindo! Que maravilha, galera! Boa noite aí pra toda a galera que tá aqui em Brasília, já marcando Brasília, no Festão do Marisco aí. E claro, hoje nosso som, tocando de tudo pra galera, curtindo o motel aqui em Boa Vista. E o Gaia não alivia, vai pra cima, mete ficha! Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho do Gaia. Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho do Gaia. É o Gaia, é o incrível Gaia Saúde. É o Gaia, é o incrível Gaia Saúde. Chegou, sacudiu o grave no paredão. DJ pode aumentar, agitar esse povão. Fazendo um som diferente pra novinha do é o incrível. Vai no chão, vai no chão. Incrível. Vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Os DJs Ricardo, Maluquinho e Carlos Pressão. Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate o bumbum no chão, a menina bate o bumbum no chão. E o incrível Gaia Saúde vai tocando na pressão. Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate o bumbum no 12, bota no 12, bota no 12. Eu boto no 12, boto no 12. Fala, meu parceiro Baiaca! Obrigado a você, parceiro, por carinho imenso. Sai, Brasil, tchutinho. Tô ostentando e eu não ligo pro que os outros estão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem croquinho dourado. E a galera vem chegando. Tô no comando, sem depressão. O whisky, blue e lebo, tem siroque. DJ hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. Pra aquecer tudo, vai. Mandou avisar, Betinho Playboy. Mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. E a galera vai. Empresária mandou avisar. Olha a Cleo, mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já te falei, é na pressão. Sou eu, foi o quê? Tá começando em balo! E aí, pressão? Tudo beleza? Amigo Deguinho, já tá aí! Juntinho, toda a galera! E aí, Peru Lito! Para, Peru! Diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En nuestra disco todos son iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te trae. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En nuestra disco todos son iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te trae. Si necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. É DJ Melly, exemplo de DJ mulher no Pará. Yo, hoy estoy aquí, imagínate. Já estamos chegando juntinho também. Bora, meu DJ Thiago! Júnior Santorini. Caralho! Aquece! Santorini. E aí, Baiaga, moleque? Eca, Maria. Eca, Maria. Assistência agora, chefe. Rebolando só pra mim. Danada. Assim você vai matar papai. Rebolando só pra mim. Danada. Bota na pressão, Ricardo, bota na pressão. E bora começando o Festival do Marisco. Hoje em Boa Vista, 3, 2, 1, agora! Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Ai, ai, ai, DJ, ai, DJ, isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso não é legal. Bandida, saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, hoje eu vou dar a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Dali a tapinha, dali, dali, dali, dali, dali, dali. Júnior Santorini. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, porque eu sou safadão. Não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Bora, parceiro! Doido, rapaz, vocês abandonou, hein, mulher? Eu já tomo uísque puro quando as pedras de gelo não me leve a mal, já tô daquele jeito. Desce as taças, cerveja e vodka absolute. As meninas gostam, é a mega meteoro. Já já, DJ Iago Bixi pra comandar o nosso super show. Essa carreta não tem pra ninguém, pode chamar na treta, sente a porrada. Essa carreta não tem pra ninguém. Galera de primavera, vai bebendo e vai fumando. Quando o DJ fuma todo lado, quem fuma todo lado, quem fuma todo lado, quem fuma todo lado, quem fuma todo lado, é quem fuma todo lado, quem fuma todo lado, quem fuma todo lado. Um abraço, meu parceiro Roger Mixi! Toda a galera, Sandro Souza! Quem fuma todo lado, quem fuma todo lado, canal! O 10 aparelhagens aí no YouTube. Sai da frente, senão derruba, olha a fera. Tá na pressão, maninho, tá na pressão. Você tá correndo, rico. Carlinho do frango. Tá dominado, vai. Fala, Pedro, frango na brasa. Caldo de arana para a família. Minha, deixa no escurinho, a fera tá demais. Segura DJ Bryce, sai correndo, sai da frente, a fera tá vindo no gás, vai. É preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, é preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado. É DJ Melry! DJ Melry na produção, MC Dourado na voz, é nóis, moro? Quando o DJ. DJ! E é na pressão! Aquece tudo, tudo, tudo! Dali, dali, dali! Incrível Ganha Sal! Incrível Gaia Sound, a brutalidade do som do Pará. E aí, Lene? A Lene Sargento, seu lindo, fala meu parceiro Rafael. Um abraço pra vocês, galera de Caparim. Toma, toma, alô? Toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma. Toca Rita Cheio na moral. O garoto das produções. Vou perder meu castelo, ferro de martelo. Quer conquistar o que eu perdi? Eu sei que vou tentar me destruir, mas vou me reconstruir. Vou dar mais forte que antes. Estão aí, já estão aí. Aí pegamos os castelos, vozes e ecos. Toca, toca, toca, toca. Do Acará. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa. Meu imaginário. Vamos nessa, Ricardo! Na princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando. Essa malandra, assanhadinha. Que só quebrar, só quebrar, só quebrar. O brau, brau, vem pra favela. E é muita pressão, meu gaia, toma! Essa malandra, assanhadinha. Só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral. Próximo sábado, vamos estar em Caparima, na nossa cidade, lá no Oasis Eventos. Uma festa que realmente vai dar o que falar. E já tá o maior comentário. O Oasis Eventos, o lançamento do nosso incrível Gaia. Vai, vai, vai, vai, vai. novinha da favela. O ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Incrível Gaia Sá. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. O bagulho tá doido, doido. Bagulho louco, louco, louco, bagulho. DJ Ricardo. DJ Ricardo. Louco, bagulho louco, bagulho. Fala, meu parceiro DJ Rodrigo, show de Salina. Louco, louco, louco. Olha, o DJ tá no comando, o grave tá batendo, o copo tá na mão e as novinhas tá descendo. Se liga no som do momento, direto do Amapá. É o megalodon, o tubarão vai te pegar, vai no meio do mundo. O som que deixa surdo é o animal, o indomável. Agora vai explodir o bagulho. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco. Ei, meu parceiro Marcos Ayrton! Louco, bagulho. Valeu você! Vem com o do Palio Pressão! Galera de Primavera! Bagulho louco, louco, louco, bagulho. Bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco. Aquece tudo. Eu não quero arrumar mais confusão. Incrível. Quero ver aqui. É o incrível Gaia Sound. Fada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Estimado Marisco, e a galera começando a invadir, já tá ficando lotadinho. Quando o DJ toca esse som, eu desafio, ele começa a rebolar. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O DJ já começou, rebolando, já começou, Iago. Rebolando, rebolando. E agora se ele não. E se o DJ não rebolar? Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. A moda agora é dançar desguiado. A moda agora é ser diferente. Tem muita gente igual. Vem pra cima, garoto! Consciente, super dinâmico, o magnífico. Bora, meu parceiro Carlinho do Frango! É o DJ Nando, Sargento Seu Lino, Railine, popular, amigo Rafael! Toca esse som, eu desafio, ele começa a rebolar. Próximo sábado, Oasis é Vitor! Rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. E se o DJ não rebolar? Mas agora eu não quero nem de graça. DJ Ricardo. Ô moça, não dá mais. Quero uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Fala, galera! Suas amigas pra lá. Aí na cobra do seu bingo! Ela não te dá perdido e vim aqui. Você ganha aí na entrada uma cartela de bingo! DJ Mulher! Do qual você estará concorrendo amanhã domingo! A prêmios, é isso? Gostei. Primeiro prêmio, um rádio! De graça. Segundo prêmio, um ventilador! O terceiro prêmio, um liquidificador! Quarto prêmio, três pacotes de cerveja. O quinto prêmio, dois pacotes de cerveja. E o sexto prêmio, um prêmio surpresa. Então na cobra aí do seu ingresso, você já ganhou a cartela de bingo pra concorrer amanhã a esse super bingo. E também a marisco, não é isso? Amanhã vai ter a distribuição de marisco aqui. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Feito DJ do Pará. O show da Sofrência! DJ Ricardo, do incrível Gaia Sound. Bora começar então! Uhul! Aí, meu DJ that keeps you alive. So I'm close together, so far apart. I'm so afraid without you. Só pra começar na manhã. Ring on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. We like survive without you. Vai tocar tudo! Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, don't you lose you this way. Bora, meu parceiro Neguinho! Ei, Jubi! Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu te perdi. E a nossa galera do Quaijê! Família de Boa Vista já chegando, garoto! E aquele louco amor inesquecível tirado coração é impossível. Um DJ Ricardo. Te amei demais, enlouqueci. Brigas banais, te perdi. E a gente quer parabenizar e agradecer a toda a direção dessa festa maravilhosa, que é o Festival do Marisco aqui em Boa Vista. A gente apenas está começando o show do Gaia. Tem muita lenha pra queimar, Thiago. Eu te amo. E o povão começa a chegar. I was waiting like a fool. Gaia Sound. É um incrível Gaia Sound. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem. Eita música, é papai! Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Você chegar. E agora? Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Será que não cabe eu nessa mala aí também? Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se... Bora, bichinho, você que gosta, né, bichinho? Foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho. Para poder ficar com... E a galera começa a dançar! E alô? Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim me falou da lingerie. A que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei, sua ingrata? E as primas lá de Bragança, um abraço pra vocês, primas 007. E a gente vai tocando na moral. E a galera começa a chegar. Aí imagina a Sarina Pinheirão. Tudo bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Dar a notícia que ela tanto espera. Bora, Thiago! Que ela tá livre como um passarinho. Para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Se traí. Eu nunca te... Outra vez a sua boca fala e o coração desmente. E aí, como é que você... Incrível Gaia Sound. Só me conta como foi sem mim na primeira farra. É o Festival do Marisco, apenas conversando. E a galera começa a chegar, vai tocar tudo. Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço e o outro lado do fone de ouvido. Uou, esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. Esse coração aí tá sendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. Esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. Esse coração aí tá sendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. Amigo Baiaca, já tá aqui na área, alô Baiaca. Já tá na reta guarda, valeu garoto. Fala com o Chico, então vai. Vai dividir contigo o último pedaço e outro lado do fone de ouvido. Pega o Thiago, tu tá mole, meu. Não aí, tá se fazendo de fogo. Ele gosta mesmo de mim. Esse coração aí, tá sendo ignorante. A me esquecer vai precisar de um transplante. Esse coração aí. Todo mundo falou, não mexe com ela, não. Não vai, não. Eu doido com ela e a galera me... É apenas o começo! Daqui a pouquinho muita pressão! Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir. Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração. Eu já tinha beijado ela mil vezes na imagem. Bora, Baiaca! Baiaca vai sair doidão daqui hoje, hein, Baiaca? Com moral no céu eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu eu tô. Tem um anjo me chamando de... Só sei que eu quero provar desse marisco daqui a pouquinho, viu? Bora, galera, chegando! Manda 007. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Pressa, não para de machucar! Me fala. Machuca! Onde é que eu vou pegar a... neguinho! Rapaz! Te levar. Para, Thiago! Fica tão perto assim. Sente a pressão do Thiago atrás de ti aí! E não poder beijá-lo. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore? Contar que se apaixonou por alguém. Começa a namorar. É esse dia aí. É justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então só a amizade me esqueça. Já já muita pressão pra galera. E quando você me disser oi, eu vou responder só oi. Gritando te amo. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Banda 007. Bora, meu parceiro Baiaca, e aí, moleque? Prefiro ser nada. Tá só começando. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Bora, Iago! Me fala. Bora pra cima, hein? Como é que vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-lo. E se um dia você me chamar? Carlinho do Frango, amigo Pedro, Frango na Brasa, família Caldo de Aranha. Obrigado, valeu. Alô, Ney Mixer. É esse dia aí. Ele no meio do